estar com você. Ah, me deixa. Eu tenho os meus deveres pra cumprir. Não tenho mente para ouvir sua ladainha, não. Se for pra falar besteira, só respira, porque eu tô na correria, ocupado nessa ocasião. Pois tenho mais o que fazer, muita coisa pra resolver. Me poupe de ideia furada, por favor, irmão. Tempo pra mim é sagrado, se você não faz nada, então não atrase meu lado. Várias âncoras tentam me levar para baixo, querendo mudar que eu acho. Mas o meu plano, meu traço, para não ser mais uma estatística do fracasso, que foi na ideia dos outros e se perdeu nos próprios passos. Não venha me interromper, pra dizer nada que não tem utilidade. Que não tem nenhum benefício para me trazer. Por favor, não venha hoje de falação. Não me azucrine não. Pois tenho muito mais o que fazer. Não tire minha concentração, eu notou pra sua história, então não tome minha atenção. Uma parte linguarudo vem tirar sua paz, falando sempre algo a mais pra ver o que você faz pra te testar. Mas eu não tenho tempo pra gastar com pregos que se fazem de martelo, querendo aplicar o 7-1 pra te brecar, pra ver se desanimar. Pois nego só quer te ver na lama, ponto de naufragar. É, tem que flagrar e jamais se misturar. Não deu ousadia pra cobra, porque ela pode te picar. Uma penca de pescador, história vem te contar. Não deu ouvido aos cotovelos que eles sabem falar. Não venha me interromper, pra dizer nada que não tem utilidade. Nada. Avacalhação que não tem nenhum benefício para me trazer. Por favor, não venha hoje de falação. Não me azucrine não. Pois tenho muito mais o que fazer.